Felipe. Se enganou achando que eu ia te ligar. Alô, como é que você tá? Não é porque eu curti todas as suas fotos que eu quero te pegar. Se acha que eu vou sair da minha rotina, trocar o tut-tut pelo shh do cineminha? Tá sentindo um calor ou não? Porque cê tá coberto de razão. DG, batidão estrona. E MC do O. Marça Felipe, chama. Vai ouvindo aí, vai curtir aí, eu ia te ligar. Esse é o Rodrigo Marques, porra. Isso, a Globo não mostra. Eu curti todas essas fotos que eu quero te pegar. Se acha que eu vou sair da minha rotina, trocar o tuts tuts pelo tuts do cineminha? Tá sentindo calor, não? Porque cê tá coberta de razão. Só beija sua boca, namorinho sério. Pois quero, pois quero. 100% love, esqueminha zero. Pois quero, pois quero. Senão não vou querer largar a minha vida de solteiro. Mas tem que ser você. Senão não vou querer largar a minha vida de solteiro.